andrecedesmoral.com.br. É o Valentino Bravo, rapaz. Vamos falar de amor, vamos. E aí, olá. E você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe e cheio de defeitos. Infelizmente sou só um cara normal e sem nenhum castelo e nem cavalo branco. Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história. Você, princesa, vamos agora. Será que rola? Se final que me diz, só ser feliz. Eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado. Te acorda com um beijo meu, só meu. Eu quero ser seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe que eu sempre dou um jeito. Esse é o boteco do Valentino Bravo, rapaz. É uma dose com VB, joga pra cima. E aí, olá. E você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe e cheio de defeitos. Só um cara normal e sem nenhum castelo e nem cavalo branco. Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história. Você, princesa, vamos agora. Será que rola? Se final que me diz, só ser feliz. Eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado. Te acorda com um beijo meu, eu só meu. Seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe que eu sempre dou um jeito. Eu sou meu, eu quero ser seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe que eu sempre dou um jeito. Divulgue conosco 77 981235083 WhatsApp